Já estou aqui numa conversa animada com o doutor Alexandre Calisto, do Alexandre, que é diretor técnico lá do Patronato Penitenciário aqui de Foz do Iguaçu, e eles que vêm com novidades. Hoje, inclusive, pela manhã, quando eu chamava as manchetes, os destaques dessa tarde, o doutor Alexandre tentava explicar um pouquinho para o nosso Guilherme Votikovic do que se tratava esse programa, né? Na verdade, é um programa de desenvolvimento, e tem vários detalhes, né? Mas eu quero deixar para você explicar para a gente, que é melhor. Primeiramente, boa tarde, né, doutora Alexandre? Boa tarde a todos. E sim, nós temos aí um desafio que dia 25 deste mês nós teremos uma audiência pública na Câmara Municipal, né, onde nós vamos discutir, né, os objetivos de desenvolvimento do milênio. E o patronato, ele está envolvido diretamente nesse assunto, porque quando se pensou em municipalizar o patronato, o próprio Estado, ele precisava de um braço, né, no município para buscar desenvolver a política de direitos humanos. E essa política que já foi, ela já foi debatida, já foi formalizada, né, já há tempo, não é de agora, né, isso daí tudo foi na década de 90, onde várias conferências, são 191 países membros, né, junto com a ONU, eles pensaram no que nós devemos se desenvolver para ter uma qualidade de vida melhor. E eles falaram que tem 8 jeitos, né, isso foi demonstrado através de estudos. Então, o primeiro jeito é o quê? Erradicar a extrema pobreza e a fome. O segundo é atingir o ensino básico universal, promover a igualdade de gênero e autonomia das mulheres, reduzir a mortalidade infantil, melhorar a saúde materna, combater o HIV/AIDS, a malária e outras doenças, garantir a sustentabilidade ambiental e estabelecer a parceria mundial para o desenvolvimento. Então, eles deram o leque, né? Falaram assim, ó, essas, né, depois de muitos debates com vários países, eles chegaram nesses 8 jeitos, né? Então, foi uma política onde o Brasil é signatário, então ele assinou e tem o compromisso de desenvolver, e que o Estado do Paraná, né, através, né, dos patronatos, ele quer que pelo menos a gente, né, já comece a desenvolver e também a avaliar essas políticas, até para que o próprio Estado possa dar aquele selo, né, de qualidade, aquele selo aonde falar, poxa, essa instituição, essa faculdade, essa associação está cumprindo, né, a sua política para alcançar aí, né, esses objetivos de desenvolvimento. E aqui em Foz do Iguaçu, vocês já conseguiram, né, dar um start em pelo menos 3 desses pontos, embora seja muito amplo, né, sim, doutor Calisto? Nós estamos, o Patronato Municipal de Foz do Iguaçu, ele já tem, né, nós montamos um planejamento e estamos agora na fase final do plano de ação, né, junto com os professores da UniOeste. Nós temos ali o professor Marcos Vasconcelos, que é consultor do SEBRAE, então nós temos aí uma qualidade realmente no nosso planejamento. E alguns projetos, alguns programas nós trouxemos, né, do Estado, né, que são eles, né, o Ecoaulas, que são questão de conscientização ambiental, e este ainda nós vamos buscar parceria com as faculdades também para poder implementá-los. O programa Saiba, que é encaminhamento, atenção e cuidado aos usuários de droga em conflito com a lei, este já nós já demos o início, então nós já temos um grupo. E olha que interessante, Foz do Iguaçu, nós tivemos a aceitação do Judiciário e do Ministério Público, onde eles estão convertendo aquela pena onde o sujeito deveria prestar serviço a frequentar este projeto. Então, são 12 encontros, onde ele vai ter ali um trabalho firme em relação, né, a drogadição, aos seus efeitos, com profissionais, tudo. Então, é um programa muito legal que, no final, aí sim, nós vamos encaminhá-los também para uma qualificação e, posteriormente, o emprego. Nós temos o programa Blitz, que nós já estamos no segundo momento. Eu aproveito aqui até para agradecer a Polícia Militar, que está lá sempre presente nas palestras, trazendo, né, a parte ali do que eles vivenciam no trânsito diariamente. Nós estamos assistindo aí, todos os dias nós estamos vendo acidentes e acidentes com vítimas. E essa parceria é muito importante. Aliás, acho que excelente. Todos esses pontos que vocês estão desenvolvendo, né, doutor Calixto, sem as parcerias, né, que do não, município e estado não conseguimos realizar. Né? Nós temos um programa Basta, que ele vai tomar um corpo muito maior, que a assistência social de Foz, até nossa secretária, ela nos solicitou um atendimento ao agressor, né? E junto com o CRAM, aonde vai se atender a vítima, então nós vamos ter um local aqui onde vai ser trabalhado o agressor. E esse agressor, nós temos que fazer um trabalho onde ele se arrependa do que ele fez, ele repare esse dano, e a nossa finalidade é restituir essa família, né, recompor essa família sem as mazelas. O que é que pode levar essa violência doméstica? A drogadição, o alcoolismo, né, a falta de emprego, trabalho, dinheiro, comida. Então, o que é que está gerando? Nós precisamos identificar, tratar. Muitos agressores são pessoas vítimas da violência. Né? Então, são coisas que passam de pai para filho, e esse ciclo vicioso vai continuar com seus filhos. Então, a gente precisa interromper esse ciclo e realmente fazer a diferença na vida dessa família. Outro programa que nós temos também, que é junto ao autor de crimes eleitorais. Então, nós vamos ter a eleição este ano. Então, após a eleição, nós já teremos aí, né, pessoas que cometeram, né? Então, é até bom prevenir, né, que não cometam. É, mas nós já temos um projeto pronto aí para essas pessoas aí entender esse momento democrático, né, em um momento de se fazer de forma lícita, né, a sua campanha. Então, nós vamos ter aí um pós-eleição, aquelas pessoas que acabam cometendo ilícitos, com certeza eles vão acabar, né, no patronato aí vivenciando alguma pena alternativa. Nós temos também um projeto para cybercrimes. Então, hoje nós temos aí uma demanda muito, assim, muito alta, muitas situações que não chegam ainda na justiça, mas estão começando a chegar. Pessoas que têm as suas vidas transformadas por uma notícia na internet, perde seu emprego, fecha o seu negócio. Então, você tem ali uma imagem, um fim de namoro, um companheiro expondo a sua ex, né, de forma, né, de momentos íntimos, tudo. Então, uma ofensa à sua imagem, à sua, né, privacidade, à honra. Então, ele é uma forma, assim, é um crime muito árduo, porque detona a parte psicológica da pessoa. Ela não vai mais sair muitas vezes de casa. E nós chegamos a um ponto que alguns países, inclusive já no Brasil, nós já nos deparamos com o suicídio da vítima. Né? Então, nós vamos trabalhar também essa questão, que são crimes do futuro. Então, esse trabalho de inclusão, né, nas salas de aula, você trabalhar com as pessoas que realmente precisam de um emprego, você colocar uma renda familiar, essa transformação nessa qualidade de vida, né, que são esses objetivos. O patronato, ele está assumindo esse compromisso, né? Ele já nasceu com esse compromisso e nós já estamos começando a colocar em prática. Então, quando o prefeito Reni Pereira, ele deu o aval, ele deu assim aquela carta de confiança, falou assim: vamos fazer o primeiro patronato de Foz, né, do municipal do Brasil, né? Nós temos aqui alegria, até gostaria de passar aqui um dado atual que eu recebi, né? Hoje nós já temos aqui municípios como Apucarana, Francisco Beltrão, Guarapuava, Irati, Jacarezinho, Maringá, Pitanga, Ponta Grossa e Toledo, que já estão, né, já buscaram, né, onde Londrina, Curitiba, hoje já tem a formação dos seus patronatos com espelhados base no de Foz do Iguaçu. Então, um acreditar, uma decisão política que hoje nós estamos atendendo 1.460 pessoas mês, diretamente. Então, se a gente consegue mudar uma vida, você pode ter certeza que essa pessoa tem família. Então, nós acreditamos que indiretamente o patronato hoje trabalha em torno de 5 a 6 mil pessoas, né, por mês. Então, é uma demanda alta, nós contamos com os profissionais cedidos numa parceria com a Itaipu e com a União Oeste, que é através da SET, onde hoje nós temos 40 profissionais conosco. Então, é um trabalho assim que cada dia, assim, quando você chega, né, no fim do dia, você consegue avaliar quantos passaram por nós ali e teve, né, um atendimento cartorário, porque o que era feito antes era um atendimento como se fosse um cartório, uma coisa fria, um número. Então, hoje o município humanizou, ele não só humanizou, mas ele busca nessas pessoas, né, você dá um encaminhamento, um tratamento real. Então, hoje, nós podemos dizer que é realidade que Foz do Iguaçu, né, está novamente na frente, na busca desses objetivos de desenvolvimento do milênio. E eu tenho, assim, sem sombra de dúvidas, daqui um ano, né, pode demorar um pouco mais, Foz do Iguaçu vai colher os frutos desse trabalho e vai ser reconhecida pelos organismos de avaliação como a cidade, né, não só pioneira, mas que conseguiu efetivar essas políticas que estão aí desde 2000. Né? Então, elas existem há 14 anos. Né? E nenhum prefeito, né, o próprio Estado, né, ela existe, mas falta poder de decisão política. E o que é isso, doutor? É falta de mecanismo para colocar isso em ação? É falta de vontade? Ou é uma coisa que não dá muita visibilidade, requer muito trabalho e pouco retorno? O que é que essa retração? O que a gente vê, assim, a política, ela é muito também imediatista. Né? Então, muitos políticos, eles preferem inaugurar uma obra do que fazer uma política que vai levar 15, 20 anos para surtir o efeito. Né? Então, nós somos gratos, né? A gente tem que reconhecer essa decisão política do prefeito, a nossa ex-secretária, né, Cláudia Pereira, que nos assumiu, né, assumiu o patronato e falou, vamos fazer, e com essa visão futura. Né, que tudo que nós estamos plantando hoje, né, são vidas que vão transformar, são pessoas, são filhos que terão uma nova realidade, terão pais modificados, porque imagina, você tira um pai de uma drogadição, sujeito que vivia marginalidade, você dá um emprego lícito para ele, ele começa a trazer renda para essa família, é uma transformação absurda do que vai ocorrer, né? Aquela família que era a base da violência, todos os dias a pessoa chega embriagada, espanca a mulher, espanca os filhos, daqui a pouco você tem um lar harmonioso, aonde aquela criança vai se desenvolver melhor na escola, a sua saúde vai melhorar, a sua mãe terá condição de buscar um trabalho também. É importante a gente salientar também que a gente está dando cursos para as vítimas de violência. Né, nós tivemos uma formatura de corte e costura, né, eu vim aqui relatar um sucesso, todas aproveitaram muito bem. Agora nós estamos esperando né? Nós estamos aqui com o trato com a trilha d'água, né? Onde eles estão montando mais um núcleo e esperamos, né? Nosso público vai ser contemplado. Então, assim, é grato a gente ver, né? Essa, igual eu falo, a decisão política e a vontade teve. Agora nós também temos que fazer a nossa parte. A contrapartida vocês têm, a né? A equipe tem que trabalhar, claro, colocar em prática toda essa política aí, que é muito trabalho. E aonde você mexe, ela ramifica. Né? Você vai mexer, por exemplo, assim, ó, vai qualificar um público. Esse público tem gente que vai ter problema psicológico, tem gente que vai ter o problema de vista, tem gente que não tem o RG, a carteira de trabalho. Então, eu brinco que cada movimento que a gente faz vai gerar mais 10. Então, na verdade, o senhor estava me mostrando aqui agora, né? Você foi, abre cada ponto desse, é um leque que se abre. Muito, né? E na verdade, o que acontece? Só um resgate da sociedade, porque nós já conversamos aqui uma vez, doutor Calixto, justamente isso. É uma família que tem ali, ela acaba sendo desestruturada por um delito do pai ou da mãe. Afeta a família inteira, afeta os pais, os avós, mas ó, é geral, os gente, filhos, sofrimento... os filhos levam isso pro resto da vida, porque ele sabe que ele teve uma mãe, teve um pai, né, que cometeu um delito, vai sofrer bullying no colégio, então, na verdade, todos esses pontos e assim, a sociedade, ela tem que entender assim, o patronato, ele não é aquele órgão que cuida. Fala assim, eles protegem o bandido, eles favorecem quem cometeu o crime. Então, a pessoa ela tem que entender o seguinte, nós trabalhamos para fazer o quê? Aquele que já cometeu o crime, infelizmente eu não posso voltar atrás. Eu vou ter que trabalhar para ele não mais delinquir. Então, nós evitamos a vítima futura. Né? Quem passou por nós e não delinquiu, quantas vítimas ele deixou de gerar? E além de tudo, essa pessoa vai influenciar outras pessoas com também. Com certeza. E assim, e outro detalhe, o patronato tendo essas ações, ela evita a prevenção anterior, aquela prevenção onde a pessoa vai deixar de ir para o mundo do crime. Né? Então, é um trabalho, né, árduo, muitas vezes mal interpretado, né, pela população. Mas é que a busca realmente é de você restabelecer a família, você evitar o crime futuro, proteger essa vítima futura, né? E realmente aqueles que já cometeram, né, a gente retirar desse mundo e restabelecer para uma vida lícita. Qualquer um é passível de reabilitação, doutor Calixto? Olha, nós temos assim... Tem pessoas que ela já vem pré-definida geneticamente através de uma psicopatia, de uma doença. Essas pessoas, elas deverão ser tratadas para o resto da vida. Não tem mais... Você pode fazer o que quiser. Elas não vão se reestabelecer. Elas precisam de medicamento, elas precisam de acompanhamento psicológico. Ela precisa, olha, sempre, porque o dia que ela surtar, ela vai cometer crimes. E nós temos... o patronato ela tem essa perspectiva de identificar essas pessoas e poder tratá-las, né? Então, quando chega para nós, onde passa por uma avaliação psicológica, pedagógica, jurídica, social, né, a gente vai saber o que essa pessoa precisa, né, para não deixar aí sem acompanhamento nenhum na sociedade. Então, essa identificação é importantíssima até para, quem sabe, a gente... tratá-los para que não fique solto aí uma pessoa, né, pronta para surtar a qualquer momento. Né? Então a gente procura amenizar esses efeitos realmente da doença que ele tem. E tem pessoas que, através da drogadição, do alcoolismo, eles intoxicam principalmente o lobo frontal, onde tem a nossa gratidão, onde tem nossa responsabilidade, nosso caráter. E essa parte do cérebro, quando intoxicada, essa pessoa não, ela não tem mais discernimento do certo do errado. E o pior, ela tem certeza que a forma que ela vive é o certo. Então ela mente, ela rouba, ela faz tudo errado e acha que ela tem razão. Então quem tem isso em casa... problema com drogadição, com álcool, tudo, percebe que a pessoa era boa, trabalhava, era responsável e o vício tirou tudo isso. Não adianta falar nada, porque ela está hoje doente. Então ela precisa passar por uma desintoxicação, liberar essa parte do cérebro dela, desintoxicar para que ela comece a entender o caráter certo das coisas, que ela precisa trabalhar, ela precisa ter horário, ela precisa respeitar, ela precisa, né, ser educada. Então, é um período que o patronato vai fazer isso. Quem sabe, muitas vezes, as pessoas precisarão de internamento. Às vezes, vai precisar uma medida até de internamento compulsório aí no futuro. Então, tudo isso, né, nós estamos ali preparando nossa equipe para todos esses objetivos. Que pé está já esse projeto? Já está em andamento? Você, o senhor já me falou, sim, que são três. Sim, nós já estamos, pontos, três já né? estão em andamento. Tem o Blitz já indo para a segunda turma do Drogadição, lá com a nossa equipe da psicologia, lá já trabalhando bastante. Ocupação e renda também, força total, né, com a Mandy Júnior, Trilha d'Água e outras empresas, Fórmula 1, todas as empresas de oficina, tudo, que recebe o Senac, que, né, a gente não tem o que falar, que o Senac é um parceiro fabuloso. Agora nós estamos preparando uma turma de deficientes físicos. Então vai ser a primeira que o patronato vai mediar. Então, assim, a gente está aprendendo a trabalhar com esse público também, né? O Júnior lá do Centro de Convivência da Juventude está nos ajudando, que ele é presidente da Associação dos Deficientes, a PASF e tudo. Então, nós já estamos fazendo a matrícula e nós vamos convidar vocês para o início do nosso curso, que será em breve. Já temos uma data? Eu estou fechando a turma, saiu a turma, o Senac fala, começa tal dia, eu já passo para vocês. Nós com certeza vamos estar acompanhando, então, doutor Alexandre Calisto, esse trabalho muito importante aí do patronato, um trabalho de resgate social, e tenho certeza que vai continuar dando frutos ainda. Vamos só aguardar, então, a data desse curso para a gente acompanhar de perto. Com certeza. Muito obrigado, né? Vocês são nossos parceiros e a gente espera estar sempre aqui divulgando esses resultados positivos. Eu agradeço muito a sua participação, realmente para nós é um prazer mesmo poder mostrar esse trabalho tão bacana feito aí pelo Patronato Penitenciário Municipal aqui em Foz do Iguaçu. Comecei então meu convidado agora, o doutor Alexandre Calisto, ele que é o diretor técnico do Patronato Penitenciário aqui em Foz do Iguaçu. Agora 4h30, pausa para o repórter CBN.